cela là. Mais je vous attends. Voilà. Un pontificatel de frequência. No ar, CYK 735, 1570 kHz, no som da média. Rádio Cidade de Cabreira. Escritório da Rua 5 de Novembro, 52, telefones 932-520, 9314, lá no Flávio. Cabreira, São Paulo. Rua Tenente Heraldo de Souza, 76, Altos do Castelo, telefone 45749. RCP, 24 horas com você. Agora nós vamos atendendo é o nosso grande amigo, senhor. Aqui da padaria toda com celebração. Bom dia, senhor. Um abraço. E obrigado por ter sido caçador. Muito obrigado. Para a minha esposa Maria Marta, para a minha filha Marilu e também para a Maria. Tem a música muito bonita, mas vamos mandando como um carinho. Vamos continuar.